Você não sei como entender. Tentei várias vezes e não vacilei. Eu sei que você é difícil de entender, mas todas as vezes que eu chorei não comentei.